Você está ouvindo Tretas e Trutas. Era uma nublada terça-feira, quando o recém-saído da academia e, por algum motivo, o detetive Rico Suave chegou na cidade de Feliz Deserto. Como vocês estão? Tudo bom? Cala a boca, garoto! Eu sou o delegado Vargas. Eu vou te levar para o seu novo parceiro. Venha comigo. Rico Suave e o delegado Vargas caminharam pela atribulada delegacia de Feliz Deserto, onde vários pançudos de meia-idade gritavam e enchiam o caneco de café. Eles atravessaram os corredores cheios de papel até chegar numa sala imunda, escondida no fundo da delegacia. Na porta lia-se Detetive Jimmy McMurro. Lá dentro, um senhor pançudo e barbudo sentava atrás de uma mesa coberta de papel e embalagens de fast food. Maldita árvore de bonsai do caralho. Esses galhos de merda não ficam no lugar. Filho da puta. Cala a boca, McMurro. Esse aqui vai ser o seu novo parceiro. Que? Parceiro? É. Eu já estou cansado de você trabalhando sozinho. Você é um canhão solto, McMurro. Olá, eu sou Rico Vasca, Rico Suave. Pode me chamar apenas de Rico ou apenas de Suave? Me deixa trabalhar no meu bonsai, cara. Me botar de parceiro, de babá de um moleque. Oh, não, senhor, não estou aqui para encher-te el saco. Não, estou aqui, tudo está bueno, estou muito bueno. Estou aqui, sou novato, espero aprender tudo o que posso com você. Bom, eu pego meu cantil e dou um gole de uísque porque foda-se, tá ligado? McMurro, eu estou cansado da sua bebedeira. Eu estou cansado dos seus bonsais também. Eu estou cansado de você, McMurro. Eu estou cansado desse departamento de polícia que está fora do eixo. McMurro, eu estou avisando. Você está por um triz, rapaz. Agora, levanta essa bunda da cadeira e vai investigar alguma coisa. Nós recebemos uma denúncia anônima de um apartamento fedido. Por que você não vai lá ver? Vai combinar com você, seu otário. Aqui está o endereço. Vê se trabalha, seu vagabundo. Filho da puta. Não, eu pego o papelzinho com o endereço, pego meu sobretudo, pego meu cantil de uísque, eu deixo minha bonsai de lado e eu abro minha gaveta pra pegar minha 38 e meu porrete. Eu viro pra detetive só e falo, vamos aí, eu tenho um carro. É, claro, senhor, eu vou deixar todas as minhas bagagens aqui, posso deixar nesta mesa? Um problema para você? Larga no chão e foda-se, vamos embora. Ah, ok, vamos. Bom, okay. Então eu escrevo o que eu vou fazer? Não, vocês foram pro... Até a garagem pegar o charango. É, vocês chegaram no Edifício Quincas, onde vocês receberam a denúncia de que no sexto andar havia um apartamento fedido. Tá. Bom, a gente entra no prédio, tem porteiro lá dentro? Oi, muchacho, que sensação é essa? Que está no ar? Que é isso? Que sente este, muchacho? Isso é cheiro de morte, suave. Ah, tem porteiro no rolê ali? Tem. Tá, que então, horrível, que horrível. Eu chego no porteiro e... Onde que ficou o elevador, cara? Ali atrás. Tá. Eu dou uma boa olhada no porteiro pra ver qual que é dele. Qual que é dele? O porteiro é só um cara preguiçoso. Ele tem o semblante de quem já morreu. É... Tá, mas ele ainda respira e ele tá assistindo uma TV em preto e branco, passando programas da tarde femininos do lado de uma garrafa térmica. Tá, alguma coisa de suspeita no lobby, talvez? Senhor, acho que... Lamento informar isto, tenho uma história muito personal para contar-te, sei que é a primeira vez que estamos falando pela primeira vez. Uh-huh. Eu sei que é um momento muito... um momento não somos tão íntimos assim, mas tenho algo a contar-te, senhor. Que... Pero uma vez... Ah, não sei se o senhor acredita em los alienígenas, mas uma vez eu fui sequestrado por alienígenas que me levaram, experimentaram, botaram agulhas, coisas dentro de mim. tudo dentro de persona. E senhora, odeio, não sei como lo dizer, pero tenho uma sonda anal. Rico, o que você bota ou não bota no seu cu não é interesse meu, cara. A gente tem um caso para resolver. Ah, eu compreendo, senhor. Graças, graças, muito bem por compreender. Eu vou, a gente vai até o elevador, então. pero, eu tenho a sonda anal. Senhor, tem outra coisa que precisa falar, senhor. É. A sonda é muito mágica. Há algo muito especial na sonda. A sonda anal, não sei, senhor, quando ferro meus olhos, quando não estou mais vendo nada. Senhor, eu vejo através das paredes. Eu consigo ver formas. Não sei os que são, mas consigo enxergar algo. Penso, senhor, que era uma boa ideia para usar esta minha habilidade especial número 2. Tá bom, então usa o seu cu para ver alguma coisa no lobby. Ah, então eu uso a minha sonda, minha sonda anal. Vocês entram no elevador e sobem até o 6º andar. É o apartamento 62. Ok, eu saio do elevador. Foi denunciado. Pero, até o apartamento 62. Antes de entrar, meu senhor, vou utilizar minha sonda anal para saber se há algo dentro do apartamento. Usa a sonda anal, cara. Okay, então estou usando minha sonda anal. Você detecta alguma coisa sinistra, mas nada de extremamente ruim. Isso no corredor? Vocês só sentem muito, muito, muito fedor. Tipo, realmente fede. Quem anunciou esse apartamento estava certo. Muchacho, estes não necessitam de policiais, necessitam de encanadores, por certo? É, o departamento de polícia de Feliz Deserto está uma bosta mesmo. Era uma bosta, cara. O senhor tem toda a razão. A gente vai até na frente da porta do 62 e... Dou uma olhada na porta antes de bater nela. É, tipo, só uma... Dá uma olhada ou... É, dou uma olhada na porta, daí dou um toque pra ver se alguém atende. Tá, ninguém responde. Ninguém responde? Eu bato um pouco mais forte com... Senhora, essa é a minha primeira vez. O que hacemos quando está numa porta cerrada como esta? Bom, quando está numa porta cerrada como essa, a gente bate mais uma vez. Eu bato com o punho fechado um pouco mais forte. Alguém atende? Nenhuma resposta. Bom, se ninguém responde, tem campainha? Tem. Eu toco campainha. Nada. Bom, quando ninguém responde, a gente faz o seguinte, eu pego e chuto a porta. Oh, o que vocês estão fazendo aqui? Uma velha surge no fim do corredor. Ela vem direto falar com vocês, mas o direto dela demora muito tempo. Tem 900 apartamentos por andar. Mas ela tá no corredor, ela não saiu de dentro do apartamento. Mas ela tá no corredor, não no apartamento 62. Isso, não no apartamento 62. Tá, eu chutei a porta do apartamento. Ainda não. Ainda não, tá. Ela interrompeu a sua ação. Tá, beleza. Senhor, senhora McMurro. Senhora, quem é você? O que você quer? Vocês vieram ver o apartamento fedido. Esse 62 está muito fedido. Olha, eu tô faz dias ligando, ninguém me atende, ninguém faz nada. Bom, estamos aqui vendo. Liga. Quem mora aqui no apartamento 62? É um fedor muito fedido mesmo. Cê minha tá senhora! Você está sentindo o fedor? Nossa. McMurro, eu não vou chegar muito perto porque... Eu, nesta parte da cidade, as pessoas como eu... O senhor não é daqui? Não são bem vistas. O senhor é de onde? Você fala engraçado, ele fala engraçado. Ah, senhorita. Olha só, que moço bonito. Ah, McMurro, vá tentar entrar no apartamento e eu vou conversar com esta senhorita. Olha, eu não sei o que tem aí dentro, então, mas tá fedendo. Cuida da senhora, então. Tá fedendo muito. Sim, então senhorita, eu deixo o Rico pra cuidar da senhora e nesse meu tempo eu volto a chutar a porta. Ok, você chuta a porta e arromba ela. Sério, tipo, o cheiro é mil vezes pior agora. Caralho. Tá, em volta tem, tipo... Tá escuro ou tá acesa as luzes? Tá tudo meio escuro, mas você consegue ver. Tipo, tem várias sacolas e pacotes de alguma coisa que tá vazando e fedendo o lugar todo. Tá. Em todo lugar no chão. Eu dou uma tateada na entrada pra ver se tem, tipo, um interruptor de luz ou alguma coisa assim. Você acha, mas a luz não acende. Não acende. Janelas estão tudo fechadas. Tá tudo fechado. Tem uma porta lá no fim do corredor de onde você vê que tá saindo luz debaixo da porta. Caralho. Tá, e no meio da sala tem um monte de saco sujo cheio de merda. Um monte de saco sujo cheio de merda. Tá, então eu saco minha 38 só pra deixar ela pronta. Ok. Caso aconteça alguma coisa, né? Eu ligo aqui no meu na nossa ligação. Eu mando um WhatsApp pra você. No WhatsApp, o que você manda? Enquanto eu tô segurando aqui a velha aqui. Senhor, quero saber se você necessita de ajuda. Acho que... Já o senhor está... é do Panamá? Ah, acredito que consiga. A minha sobrinha foi no Panamá. Ela foi muito legal, ela disse. Tá, ela voltou com várias fotos. Eu faço o seguinte, eu boto a cabeça pra fora do apartamento, olho pro Rico, dou uma suviada e falo, faço assim, só pra, tipo, não fazer muito como barulho. Como é assim? Explica assim, já que não temos uma câmera. Com o braço. Eu gesticulo com o meu braço pra ele vir na direção do apartamento e desencana da véia. Ok, senhorita, senhora, eu compreendo muito, muito bem. Sim, senhora, viu? Mas eu sou viúva. Pode entrar, pode adentrar sua casa agora, a polícia está aqui. Mas eu quero, o que que é o fedor? Eu quero ver o que que tá fedendo tanto. Não pode ser muito fedido, menino. Senhora, como pode? Senhora, não, é um lixão aí dentro. O que que tá acontecendo? Eu mando um WhatsApp pra você. É, aguenta aí. Tá, eu mando um WhatsApp pro Rico falando, tá, segura essa véia, senão ela vai encher o saco e fuder com a investigação. A véia vai tentando entrar no apartamento. Não, segura a véia, Rico. Segura a véia, não deixa ela entrar no apartamento. Ah, senhora, não puedo, se tem como jogar um segurar... um biscoito pro outro lado. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pra tomar um café. Não, eu tenho chicletes. Ah, eu tenho chicletes. Aí eu vou oferecer pra véia. Eu quero saber se a véia. Senhorita, a senhora gostaria de uma goma, chicletes? Ai, moço, é de mastigar. Eu não mastigo faz muitos anos. A senhora gostaria de. Você que é jovem, olha que sorriso bonito. A senhora gostaria de beber um café. Cara, oferece levá-la pro apartamento dela e deixar ela de boa, tá ligado? A senhora, vamos retornar ao seu apartamento. Vamos tomar um café. Você quer conhecer meu apartamento. Claro, claro, vamos. Ai, desculpa a bagunça. Vamos, não, cara. não tem problema. Aí eu deixo a senhora entrar e assim que eu dou uma leve empurradinha assim, ela perceber e fecho a porta. Pô, daí volta pro rolê dela e eu volto correndo antes dela aparecer pelo corredor. A gente não tem nenhuma lanterna, né? A gente não tem lanternas. Não, você não levou lanterna. Mas dá pra ver as coisas mais ou menos dentro do... Dá pra ver mais ou menos. Você consegue enxergar o outline das coisas dentro do apartamento. Então eu tô com o 38 na mão, eu chego até... São vários sacos de lixo? São muito, tipo, é tipo um episódio de acumuladores, só que com sacos de coisa que você não sabe qual é direito, cheia de toda gosmenta e vazando. Tá, e então muito fedido. Eu chego perto de um dos sacos de lixo e dou uma cutucada com o pé, assim, pra meio que ter uma ideia mais ou menos do tipo de coisa que tem dentro. Nada mexe, mas você não consegue saber se é tipo só uma meleca, se tem alguma coisa meio sólida ali dentro. Entendi. Mas parece meio gosmento e sinistro. E tem algum líquido no chão debaixo dos sacos? Algum chorume, alguma coisa tem, assim? Tem, tipo um chorume muito, muito, muito fedido e horrível. Tá, eu prefiro. Mas ele não é muito escuro, ele é só meio marrom, assim. Entendi. Bom, prefiro não cutucar essa merda. Ah, cabrão, não penso. Eu penso que há algo honesto que não mexe. Cheira muito bem. Claramente. podemos. Talvez. Porque tem uma porta ali que tá com luz embaixo ainda. Fechado. Eu chego perto da porta, então. Ah, acho bom dizer aos moradores que está com um alarme nas mãos, cabrão. Como é que é? Tem um alarme nas mãos, cabrão. Um alarme. É lógico, cara, vai saber o que tem atrás dessa porta, tá ligado? Então eu também vou sacar minha arma. Ok, estou listo. Vocês estão os dois armados de frente para a porta acesa. Do lado dessa porta você pode ver a cozinha, que é meio pequena, mas ela também está cheia de, tipo, de lixo. Tem vários sacos. Mas tem várias galinhas mortas. Galinhas? Muitas, cara, mesmo. Tá, então eu tento abrir a porta. Ela tá trancada. Então eu vou e chuto a porta, cara. Você ouve um cara, antes de chutar a porta, você ouve alguma coisa lá dentro. Senhor, tem algo... Minha sonda anal é um bom momento para usar minha sonda anal. Usa sua sonda anal, então. Um segundo. Eu sinto... Você sente, tipo, uma presença, assim. Não, nada específico. Nada específico. Mas tá. Não é muito grande, mas não é um pug, entendeu? É maior que... Tem, porque tem uma luz passando por baixo da porta, né? Sim. Tem sombras, assim, tipo... Tem coisa tapando a luz, assim? Não. Tá. Senhor, penso que devemos hablar com... Se há algo detrás da porta, hablamos alto ou entramos de surpresa? A gente habla com o meu pé, filho da puta. Pega e chuta a porta. Tá bom, você chuta a porta. Lá dentro tem um cara apontando a arma pra você já. Ô, louco. Ele é, tipo, muito magrelo, sujo, com as roupas velhas e tipo, sério, parece que ele tá acordado faz 78 noites. Tá, então... Ok, eu acho que não é uma boa ideia eu levantar minha arma nesse momento. Escuta aqui, cara. Sai daqui, cara. Vocês não estão ligados, velho. Vocês não estão ligados. Vocês não vão fazer isso comigo, velho. Eu tô ajudando vocês. Departamento de Polícia de Feliz Deserto. Eu tô ajudando, velho. Ajudando o quê, cara? Eu sou um herói, velho. Calma, calma, calma. Tá tudo bem, cara. Eu vou dar uns passos pra trás ainda com a arma levantada, né? E dou uma olhada. Que quarto é esse que ele tá dentro? Tipo, ele tem quatro paredes, é super pequeno, tem uma cama, tem... Tá. Peraí, só um segundo. A gente é policiais, por que a gente não fez racial profiling ainda, cara? A gente precisa fazer um racial profiling. A gente precisa identificar qual é a raça desse Não, coisa de cada vez, cara. Desse criminoso. Dá pra ver ele no escuro, de boa? Assim? Não, o quarto tá claro. Tá com luz, né? Tipo, ele tá com a janela aberta e tal, tá dia lá fora. Quantos anos ele tem? Ele tem entre 20 e 30, mais ou menos. Tá. Ele é caucasiano, mas ele tá mais cinza do que uma pessoa saudável de vista. Ele tá com 38, tipo o seu. Tá. Só que parece muito velho e acabado. Tá, ele tá malucão, tremendo, ele descabelado. Ele tá malucão, tremendo, descabelado. Tá. Bom, continuo segurando a arma apontada pra ele, tipo... Eu abaixo essa arma, cara. Não, velho! Some daqui, velho, você não tá ligado. Esse negócio é importante. Você não entende o que eu tô fazendo. Bom, nenhum de vocês entende. Nessa hora eu uso o meu charme irlandês pra tentar fazer ele acalmar e abaixar o revólver. Seu especial número 2. É, meu especial número 2. O que você fala pra ele? Eu falei, cara, a gente não precisa estar apontando revólveres um pro outro. Dá pra gente conversar, fica tranquilo. Não tá uma merda. Vamos conversar, cara. Não, velho, ninguém acredita em mim, mas é verdade, cara. Eu acredito em você, cara. Conversa comigo, o que tá acontecendo? Só abaixa essa arma primeiro. É uma conspiração, velho. Abaixa essa arma eles primeiro. Eles vão matar todo mundo, eles disseram, eu tava lá. Eles quem? Os caras, velho. E que são esses sacos aqui fora? São os frangos. Eles vão matar todo mundo com frangos. Eles colocaram doença nos frangos, cara. Eles já tentaram uma vez. Eles vão conseguir. Polios são muito buenos, né? Caralho. Ele não abaixou a arma? Não, ele tá lá tremendo, tipo, com a perna afastada. Meu charme irlandês não funcionou nele? Ainda não. O que você fala pra ele? Eu falei isso, tipo, ei, cara, abaixa a arma, vamos conversar. Eu acredito em você, só me explica o que tá acontecendo. Ele abaixa a arma devagar. Tipo, ele bota no chão? Ele só abaixou, assim. Ele só abaixa a arma? É. Tá. Joga alguma coisa nele, cara. Você tem uma mira boa. Eu tenho a minha butterfly. Eu posso não pra matar ele, joga alguma coisa. Eu tenho a minha butterfly, eu posso fazer um tipo, e jogar, tipo, na mão dele. É, tá verdade, tenta fazer isso. E aí tenta jogar na mão na dele. Na mão que tem o revólver. Que tem o revólver, pra cair o revólver e a gente imobiliza ele. Boa. Você corre pra imobilizar ele. Boa, boa. O que você acha? É que a gente também, né, tá falando... Bom, então eu te dou... Eu te olho pra você, eu dou uma piscadinha e uma mexida, assim, de cabeça. Tá, e você compreende. Eu faço cinco cabeças, sim. Muito bem. Então eu quero saber. E aí eu então vou... a sequência de eventos é o seguinte: ele pega, eu vou... joga o butterfly. Porque eu tô sem arma, tô com a arma baixada desde que o cara. Tá. E daí, depois só que ele joga o butterfly, eu vou tentar correr na direção dele pra tentar emendar uma no queixo dele pra ver se ele cai pra trás e tá. Fica de boa. Quanto Falcão tem de. De quanto butterfly? Suave tem de coordenação de butterfly? De butterfly, 15. Caralho, a sorte que ele teve muito mais azar que você, que teve muito azar também. Ok, você acerta a mão dele e a arma dele cai. Ele tá com a faca enfiada no meio da mão. Tá aí, né? Se eu tento emendar a mão no queixo dele pra neutralizar ele, tá ligado? Mas eu não quero bater muito forte, tá ligado? Eu só quero, tipo... Não, tá. Como ele já tomou uma facada na mão de surpresa, você consegue... Esse cachorro comendo caderno. Você consegue acertar ele e derruba ele no chão. Tá, beleza. Então ele cai no chão. Ele cai no chão ou ele cai na cama? No chão. Ele cai no chão. Tá. Qual que é o procedimento? Fala com o cara, mano. Pisam nos caras? Não sei, você. Tá, então eu... Você imobiliza ele. Eu imobilizo ele, tá ligado? Tá, você imobiliza ele. Tá gritando muito. Tipo, não, velho, não, velho. Cabrão, está tudo bem. Está bem, cabrão. Está bem, cabrão. Rico, liga pro departamento de polícia e chama... Backup chama a galera forense pra ver essa merda, tá ligado? A gente precisa levar esse cara de volta pra gente interrogar ele. Beleza. Alô? Olá, eu sou Rico Suave. Quem tá falando? Eu sou detetive Rico Suave. O senhor é desse país? Sim. Ei, cabrão, escúchame. Eu trabalho... Isso é trote, né? Não é seus trote. Filhos das putas, Rico, vocês vão ter que parar de ligar pra polícia. Isso daqui não é brincadeira, rapaz. Aí, ó, eu sou Rico Suave. O cara desligou na sua cara. Tá, ah, enquanto tá dando essa treta, tem alguma coisa pregada no chão? Porque a gente tem algemas, não tem? Tem, tem. Tá, então eu quero prender ele em alguma coisa, pra não ficar necessariamente ficar segurando ele. Prende as manos no pé da cama? Mas o pé da cama, ele pode... Bom, ele é fraco, né? Ele é magrelo pra caralho. Aí você tá em cima dele, né? Mas ele conseguiria arrastar a cama se eu prender ele na cama? Não parece provável. Então, beleza. Então eu prendo a algema nele e outra algema na cama pra deixar ele imobilizado enquanto... Ok, ele tá preso e gritando lá. Tá, então eu ligo o meu celular, já que o Rico suave é mexicano demais pra poder conversar com as pessoas no departamento de polícia. E eu ligo pra eles, tá ligado? Tá bom. Você liga pra polícia e faz o quê? Pede reforços? Peço forense. Peço uma viatura e peço o forense pra dar uma verificada, porque a situação tá uma bosta. Tá bom. Tá ruim. Enquanto eles não chegam, você vai olhar o apartamento? Então, eu vou... Enquanto isso, eu vou lá olhar. Desculpa pra velha. Habla com el muchacho acá, que eu vou olhar pelo apartamento. Eu tenho o zipo de mi hermano Johnny. Eu vou usar el zipo para ver todo o apartamento. Ok, ok. Então, bom, enquanto ele fuça o apartamento, eu fuço o quarto. Ok, pra ver o se apartamento acha alguma coisa inteiro, o banheiro é só um monte de, tipo, é só um banheiro muito sujo, mas o resto do apartamento, a sala e a cozinha são, tipo, forrado de saco de frango melequento, tá ligado? Bom, e a cozinha é cheia de galinhas de verdade mortas e tá tudo apodrecendo e fedendo loucamente. O Esgolino sequestrou seu lápis. Eu já volto. Muchacho, que situação de merda. Todos os sacos que estão aqui não fazem sentido. Isto, todos os sacos de... Os sacos são cheios de frangos? Todos os sacos têm frango, tipo, tá. E o em quarto bandejas, que eu... em coisas, como se ele tivesse roubado do mercado. Os frangos estão mortos, depedados, cortados. Não, frangos inteiros. Igual você compra no mercado, tá ligado? Vários frangos em bandeja, em, tipo, frango congelado que tá podre, tá tudo muito podre e fedendo, e tem várias galinhas de verdade mortas inteiras. Assim, tá, e o quarto do mano, todo numa fuçada pra ver se coisa. O quarto do mano tem dois gaveteiros. Dois gaveteiros? Tem uma gaveta, tem um monte de balas e... Balas tipo de revólver? É, de Tá. Vários doces. Não, bala um doce, é. Um êxtase. Pô, essa galera doida aí vai saber, esses drogados aí. Ei, senhor, não é porque somos todos mexicanos que fazemos isso. Mas o cara não é mexicano, pô. Ah, é verdade, não é mexicano. Olha, confiança pesada. Sim, esses blanquitos são muito doidos, muito maluquitos. Esses blanquitos são muito doidos. Uma gaveta tem balas e outra gaveta tem o quê? Outra gaveta tá cheia de pino de coca, só que tudo vazio. Tem um cheio. E você pega, ele é meio esverdeado. Assim. Esverdeado? É. Tá, vou guardar isso pra levar pro laboratório, então, depois. Tá, a terceira gaveta tá cheia de passaporte. Passaporte? Tipo, tem uns quatro, assim, passaportes tá, de, antes com de tudo, eu... diferentes. Ele é a foto dele em todos. Tá, antes de tudo eu pego algumas balas pra guardar. Quantas balas tem? Mas com balas de revólver? Não, mentira. Pego várias balas de juquinha pra guardar, porque vai saber, né? Vai saber um momento bom pra isso, assim. Okay. Quantas balas tem na gaveta, mais ou menos? Tem dois rolês daquele que ela já vem pronta pra você colocar no tambor. Tá, então são dois de sete. Dois de seis. Dois de seis? Acho que não, são sete. São sete? São sete. São seis. São sete. Seis? É. Acho que são então, seis, beleza. Né? São seis. São seis, sim. Você prendeu o Vesgolino, agora ele não tá te perturbando mais, Raoni? Prendi. Agora ele tá na cadeia dos pugs. Bom, então eu embolsei a munição, eu peguei o pino de coca pra levar pro laboratório depois, a coca verde... E eu dou uma fuçada nos passaportes pra ver nomes e informações. O que tem escrito nos passaportes? Qual que é o nome do cara? Tipo... Tem... Ele chama... Cada passaporte tem um nome. Nenhum é... Você não... Os passaportes são de onde? Um é da Iugoslávia, um da Suécia, um de Gabão? E outro do Equador. Tá. Então, tá. Isso também é bom. Eu não tenho saco de evidências, tem? Não. Por isso que você tá esperando. Saco de evidências é o meu bolso. Ah, senhor McMurro, na academia nós outros aprendemos que não podemos tocar em nada, porque isto me parece uma cena de um crime que arras. Academia é minha bola esquerda, seu mexicano maluco do caralho. Fala direito comigo. Pero acho que podemos deixar nossas digitales todos, por todos os lugares do quarto. Estamos fuçando. Temos que esperar por os cientistas que vão estudar tudo que há aqui. Rico, você precisa entender um negócio, cara. Esse departamento de polícia é mais sujo que o cu da minha avó. Ah, que merda. Sim. Então ou a gente resolve os negócios ou as coisas não são resolvidas. Sim, compreendo, compreendo, senhor. E que é este passaporte, esses passaportes que tem em mãos? Que eu é, não que faço são? Ideia, eu passo o passaporte pro Rico. Oh, Equador, tenho família no Equador. tenho família. Você não é mexicano, não? É, também sou. Todos nós outros somos... Todos os tipos de latinos. Somos diferentes. Em toda parte. Bom, então... E na sala e na cozinha é só frango. Não tem mais nada. Gavetas na cozinha, não tem nada de interessante. Não, tem uns talher velho, mas só não tem isso, nada demais. Tá. E o maluco tá surtando. E o maluco tá gritando lá. Tá, então... Bom, então a gente tem que esperar. Cadê a porra do bagulho? Beleza, vocês esperam os caras, eles chegam, guardam tudo em saco de evidência, tiram fotos de todo o rolê. Leva o cara pra interrogar? E você leva o cara de volta pra delegacia. Tá, então a gente volta pra delegacia. Rico, leva o cara pra sala de interrogação que eu vou dar um pulo no laboratório. Ah, ok, senhor. Eu já encontro você lá. Claro. Eu colo no laboratório com o pino de coca verde. Beleza. Tem um cara no laboratório que é o chefinho. O nome dele é Raul. Raul? É. Raul. Tá, então abre a porta. Ei, Raul, eu tenho uma surpresa pra você, cara. Cola aqui. O quê? Saca só essa merda. A gente acabou de chutar a porta de um cara doido lá no prédio Quincas. E o cara tinha um apartamento cheio de sacos de frango morto. E numa das gavetas eu achei isso aqui. Daí eu dou o pino de pó verde pra ele. Só que, tipo, mantém isso entre a gente porque eu não confio nessa galera. Dá uma olhadinha nisso aqui pra mim, por favor. Tá bom. Quebra essa? Quando souber alguma coisa, eu te aviso. Beleza. Então, você não trouxe o frango? Ah, a galera de forense deve ter trazido. Eu quero frango. Oi? Tava bom o frango? Tava em sacos de lixo e estavam fedendo, cara. Eu te trago o McNuggets depois, cara. Te pago em McNuggets, beleza? McNuggets é um... Você tá na sala de interrogação. Ah, é verdade. Cara. Eu tô por pensamentos. Tô pensando. Eu tô mandando no WhatsApp. Ok. Vocês vão interrogar ele agora? Sim. Ele tá dentro da sala de interrogação já? Sim, ah, está listo, senhor. Tá, por então eu viro o Rick e falo o seguinte, ó. Você entra... Seja gente fina com ele. Claro. Nesse meu tempo eu vou estar só observando. Se o cara for um cuzão, daí eu entro na jogada e dou um jeito na situação. Ah, eu conheço a situação. Bon cop. Malocop. Malocop. Exatamente, seu mexicano legal. Bueno, bueno, vamos. O delegado Vargas chega ali e fala, tipo, McMurro! Que porra você tá fazendo, filho da puta? Interrogando suspeito, caralho! Suspeito de quê, caralho? De ser maluco! O cara é ladrão de frango, você tá zoando com a minha cara? Ladrão de frango, você prendeu um ladrão de frango? Você sentiu o cheiro dos frangos, cara? O que eu vou fazer com um ladrão de frango? Você vai interrogar ele agora? Você vai perguntar onde ele roubou um frango? O cara tem frango. Eu vou te contar, hein, seu filho da puta, você não faz porra nenhuma e quando eu te dou alguma merda pra fazer, você me traz um ladrão de galinha, mas que caralho, viu? O cara tem frangos fedidos, 5 passaportes diferentes e um revólver. Alguma coisa ali deve ter. Aqui, McMurro, eu tô cansado de você. Você é um canhão solto, rapaz. Eu tô por aqui, rapaz. Sério, eu vou perder as estribeiras. Eu dou uma balançada com minha genitália velha e falo, pega no meu canhão solto aqui, seu otário. Eu entro na sala de interrogação. Toma essa, Vargas. Toma, Vargas. Tá bom, o cara tá sentado lá, ele tá, tipo, muito, muito ofegante e nervoso. Tá, deixa o Rico fazer a primeira parte da interrogação. Ah, olá, muchacho, te compreendo. Me compreendo muito. La vida é muito, muito difícil. Já compreendo. Háblame, que passa? Que passa, muchacho? Como estás? Que faz no apartamento com 5 passaportes? Escuta aqui, cara. Eu trabalhava pra eles, velho. Eu tô por dentro dos lances, é quente esse negócio. Quente? Sim, sim, é muito quente aqui, quer que ligue... Cala a boca, velho, você não tá ouvindo. Tô, sim, claro. Eles vão matar todo mundo, velho. Eles vão colocar o bagulho no calma, frango, calma, a gente calma. Vai comer um monte de doença, calma, velho. Calma. Explica-me, quem são eles? Quem são as pessoas que tu tem tantos medos? Eles mandam em tudo, velho, é sério. Eles mandam em todos os frangos até. Eles mandam em tudo, cara. Eles fazem tudo que você faz. Eles veem tudo que você vê, velho. Senhor, desculpe-lhe, qual é o teu nome? Tu nome, senhor? Qual é o teu nome? Marcos. Marcos de quê? Tem a família aqui, podemos avisar que o senhor está aqui? Marcos Mayer. Quais Marcos são os nomes Mayer. Que estavam nos passaportes? Ah, tinham 4 nomes. Eram Ivan Ivanov. Uhum. Lúcio Lúcifer. Lúcio Lúcifer. Caio Castro e... e George Clooney. E Graham Hill. Ok. Tá. Ok, e agora? E o que, que você fala pra ele? É, senhor, é... De onde esses passaportes? Como são de usted? Foram eles que me deram, cara. Quem são eles? Quem são eles, senhor? Ninguém sabe. Ninguém vê, cara. Eles se sabem de tudo. Ah, senhor, não. Que precisamos saber do que hablas, porque... Eu não sei, caralho. Eles só me ligavam e entregavam a grana. Ah, grana, senhor. De onde está esta grana? Eu gastei tudo. Eu não tenho mais nada. Eles te arrancaram tudo de mim, velho. Ah, que estranho, senhor. E os frangos? Tu compraste os teus frangos? De onde vem tanto frango? Não interessa, velho. Eu tinha que tirar o frango deles. Eles iam matar todo mundo. É sério, eles disseram. O senhor roubou estes frangos de algum lugar, senhor? Eu roubei de todo lugar. Todo lugar que eu consegui. Todos os lugares? Eu uso novamente meu charme irlandês e pergunto pra ele... Especificamente, que lugares você pegou seus frangos, cara? Dos mercados, velho. Dos galinheiros. Todo lugar que tinha frango. Todos os lugares? Todo lugar que eu passei que tinha frango, velho. Uhum. Mas tem frango em todo lugar. É. É impossível ganhar deles, velho. Senhor McMurro, acho que devemos consultar se temos chamadas de roubo de frango em dos últimos meses. Hace quanto tempo que o senhor rouba os polos? Eu não sei, velho, eu não sei. Hace muito tempo ou pouco tempo? Porque há quanto tempo que... Eu não sei! É, deixa quieto, esse cara não vai responder mais nada. A senhor McMurro, acho que devemos chamar um psicólogo para falar com ele. Acho que isso não vai ajudar. O que a gente tem que fazer, na verdade, primeiro é... Esperar o resultado do laboratório, tanto dos frangos quanto do pino verde. E daí... fuçar mercados e lugares que vendiam frangos que podem ter feito algum tipo de reclamação de roubo de frangos. Bueno, eu vou ao arquivo para ver se tenho frangos foram roubados ultimamente. Então, estou no arquivo aqui. Tá, você tem vários boletins de tipo um cara que cria galinhas fora da cidade que falou que roubaram um monte de galinha do rolê dele. Quando que começou isso? Qual foi o relato faz mais antigo? Faz uns 2 meses. Uhum. Alguma coisa dentro da cidade? Mas nos arredores, assim. Nos arredores, só os arredores, nunca dentro de um mercadão. Nos mercados, tem vários mercados que tipo. Alguns mercados reclamaram que um cara roubou, mas eles não, tipo. Eles não prosseguiram com o processo. Não prestaram queixa. Tem algum dessas ocorrências foi diferente das outras? Tem algum... Ela é diferente das outras? Assim, ela tem algo que aconteceu de bizarro nela mesmo? Não, todas um elas cara são... roubando frango. Ou frangos roubados sem... Rolou alguma repetição, coisa assim? Tipo, algum mercado roubado várias vezes ao mesmo tempo? Bom, será que ele tem passagem pra polícia? Bom, a gente tirar digital dele. Né? Senhor, preciso que pote os dedinhos, las dedicos aqui el papel, por favor, passa aqui la tinta en lo papel, por favor. Depois de várias tentativas, vocês conseguem tirar as digitais dele. Tá. Que ele tá meio reticente. Então faz tá o seguinte, curtindo. Vai lá checar nos arquivos e eu vou no laboratório ver se aqueles nerds conseguiram resolver alguma coisa. Ok. Eu colo lá no laboratório pra falar com o Raul de novo. Aliás, não, antes de ir no laboratório falar com o Raul de novo, eu saio do departamento de polícia, vou até o McDonald's mais próximo e compro um pacote de 12 nuggets pra ele. Boa. E com tipo um de cada molho, porque eu não sei qual molho essa, com o Raul. Essa é a verdadeira tradição irlandesa? Talvez. Daí eu volto pro laboratório com os McNuggets e os McMolhos. E tipo, ei, Raul, como é que tá esse nerdagem aí? Que é... Tá, frangos. Eu não gosto de frango, Você véio. Não queria frango, filho da puta? Eu queria o frango podre, velho. Eu não quero frango da lanchonete. Mas eu quero frango do crime. Bom, tá bom. Então eu como os McNuggets e pergunto pra eles. Vocês conseguiram descobrir alguma coisa dos frangos do crime ou do pino de coca? Escuta aqui, eu tenho mais o que fazer, rapaz. Você chegou agora. Eu tenho 18 fotos de evidência pra dar uma olhada. O Del Rey tá capturando todo mundo na cidade, cara. Vocês ficam aí pegando ladrão de frango? A gente tá fazendo umas coisas sérias aqui, Maldito rapaz. Del Rey. Quanto tempo você acha que você consegue descolar essas merdas pra mim? Eu dou uma olhada e te ligo até amanhã. Filho de uma puta. Tá bom, então eu volto e volto pra onde o Rico tá pra... Pô, tô pensando aqui, a gente não verificou se ele tinha armas nem nada. A gente... Não, quando você... Ele tinha um revólver. Ele tinha um revólver, né? Verdade, verdade, verdade. Eu volto lá pra sala de arquivos. A gente é bom ver se o revólver dele tá registrado. É verdade, né? É verdade. Vou levar... Como é que tem... O revólver dele aparece na... Não, tá todo raspado. Tudo raspado. Raspado. Não, sério, nem porra nenhuma. Merda. E os registros que ele tá pesquisando? Ah, então, apareceu o nome dele, o digital dele? Não, ele sistema? Não tem nenhum registro. Fuck. Caceta. É, bom, a gente tem que interrogar o cara, velho. Eu acho que o lance é a gente pegar endereço de, tipo, 2, 3 mercados dentro da cidade que foram assaltados e alguns lugares que foram assaltados fora da cidade pra gente dar uma interrogada na galera e perguntar que raios tá acontecendo, tá ligado? Até a gente esperar o resultado do laboratório. É, pode ser. Porque no final do dia o que vai dizer as para o laboratório, tá ligado? Exatamente. Qual que a gente vai, então? Qual o mercado a gente que a gente pega vai? Três endereços, dois endereços de cada. Dois de mercados dentro da cidade e dois fora da cidade de criadores de frango. Beleza. Tá, um cara de terno aparece pra falar com vocês. Quem é o cara de terno? Eu dou uma olhada. Escuta aqui, seus capangas. Eu não sei se vocês conhecem a lei, mas eu estou levando meu cliente embora. Ele tá atrás dele, tá vindo o Marcos Maier. Eu dou uma boa olhada no cara de terno, qual que é a dele. Ele é só um advogado do cara. Olá, senhor, claro, muito bom, não há problema, pero primeiro precisamos saber por que tu cliente tem tantos frangos, qual é a ocupação de tu cliente? Escuta aqui, o meu cliente comprou todos esses frangos, ok? Ele tem um problema, eu não sei o que ele disse pra vocês, mas ele só podia ter dito quando eu tava aqui. Eu preciso ver lá as notas fiscais, senhor. Ok, leve seu cliente embora. Vamos seguir ele. Oh, vamos segui-lo, senhor McMurro. O senhor é um gênio. Para, mexicano. Um genito. Muito bueno, vamos segui-lo. Claro, claro. Bate, senhor. Bate, que vamos. Está tudo bem. Não te preocupes. E o Marcos Maier tá de boa do lado dele? Ele tá meio tremendo, assim. Tá. Ele tá com a cara de muito, muito medo. Tá, então... Ele tá com medo da gente ou do advogado? Ele apenas... Da mesmo. Situação. Você não sabe dizer. Tá. Ele só tá, tipo, muito nervoso e traumatizado, talvez. Então, beleza. Então, bom, a gente anota rapidamente os endereços ali e tal pra depois. E a gente espera eles entrarem no elevador pra descer. E daí a gente entra no elevador também pra ir seguir eles. Beleza. A gente pegou o contato do advogado, né? No mínimo. Preciso pegar o contato do advogado. A gente tá seguindo ele, cara. A gente vai seguir agora ele, verdade. Você quer ligar pra ele enquanto vocês pensam. Ah, eu quero marcar um date, gente. Beleza, vocês chegam lá fora, você vê eles entrando num táxi. Tá, a gente entra no nosso carro e a gente vai seguindo, tipo, a uma distância segura. Eu vou enrolando baseado na frente, assim, ó. Senhor, tem senhor McMurro tem problema com a marihuana? Marihuana é muito boa, terapêutica. Você faz o que você quiser, mexicano, fuma o seu BR que a gente segue esses caras. Ah, graças, senhor, graças. Beleza, vocês estão seguindo os dois. Eles vão se afastando cada vez mais, tipo, do centro da cidade e indo pras perifas. Aham. Tá. Uhum. Vocês estão parados atrás dele num semáforo. Vocês veem um clarão dentro do carro, a porta abre... E o cara cinzento cai pra fora, sangrando. E o táxi sai, tipo, queimando o pneu violentamente pra longe. Senhor McMurro, eu vou atendê-lo, siga o carro. Aí eu saio correndo do carro e vou pegar pego o cara, tento socorrer ele, já ligo pra emergência e tô socorrendo ele. E eu sigo com o carro. E é nóis. Beleza, você vai seguindo o táxi é tipo violento, ele totalmente largou mão e ele não liga. O advogado tá dentro do táxi ou eu sou o taxista? Você só viu o cara cinza sair. Tá, o advogado tá lá dentro ainda. O advogado deve estar lá dentro ainda. Tá. O táxi tá tipo derrapando pra longe de você e ele passa por um semáforo. Você tipo, tá vermelho. Eu vou que vou, foda-se. Eu dou uma olhada nos carros que estão vindo e tento calcular. Ok, você passa tipo muito numa fina entre todos os carros e continua atrás dele. Você tá tipo colado no carro agora. E ele tá indo pra caralho. É, ele tá indo pra caralho, é um milhão. Tá, eu levo o carro assim pro lado do táxi. Uhum. E tipo, abana a mão, tipo, para essa merda! Você olha pra. É, tipo, o tiozão chamando o táxi assim, acuda! Acuda! Você olha dentro do táxi, quem tá dirigindo é o advogado. Ele tá dirigindo o táxi? É. Caralho, e ele olha pra mim, faz alguma ele coisa. Ele olha pra você e bate o carro no seu, assim. Caceta, tá bom, beleza. Eu tento recuperar o controle do carro. E. Putz, eu tirando o pneu do carro, fudeu, tá ligado? É, cara, eu acho que você tem que dar uns tirinhos aí, meu. É, é o jeito. Eu saco minha 38. Tá. E dou um tiro pra cima de aviso, tá ligado? Beleza, ele não dá nada. Ele continua correndo milhão e bate no seu carro de novo. Tá, então eu dou um tiro na janela dele, tipo, não nele, tá ligado? Pra, tipo, ver se ele... Porra, para, tá ligado? Tá, tipo, quebra o vidro dele e o cara continua voando pela estrada, velho. Caralho, cara. Pela estrada, não tá dentro da cidade mais. Na estrada, pela avenida. Tá, beleza. Bom, é o jeito, tem que dar um tiro no pneu dele, então. Tá, você tenta dar um tiro no pneu dele. Quanto você tem de coordenação? Eu tenho pouco, 5. Na tá, próxima vez eu dirijo. Você erra o pneu dele e acerta o asfalto. O cara, tipo, bate no seu carro de novo. Caramba. E você meio que bate num carro que tá vindo na contramão. Tipo, enfia o carro no carro de frente, assim? Não, você bate, você consegue desviar e você tá. Só acerta o carro mais ou menos, num canto, assim. Cara, eu tento dar mais uns 2 tiros no pneu do cara, cara. Tá, você acerta o pneu do carro. Tá. O cara bate no seu carro e dessa vez você bate, tipo, de frente com o carro que vem do outro lado. Uou! Você, tipo, roda vocês dois no meio do cruzamento e o cara vai embora com o pneu faiscando. Não para o carro dele? Não, ele só vai. Ele tá só, tipo, destruindo o carro, mas ele continua andando. Puta que pariu, meu carro já era. E o seu carro já era. Tá só fumaçando e não liga mais. Tá. E ele foi embora? E ele vazou. Ah, meu caralho. Tá, eu saio do carro, olho pra situação, falo. Puta que pariu. É, dá pra ver a placa do carro enquanto ele vai embora? Mas bem que não adianta muita coisa. Ele tá lá longe agora. Tá longe, né? Tá, vamos pro turno do suave. Do Então, você foi lá atender o cara, ele tá, tipo, todo cinza e tremendo no chão, sangrando. Tipo, deram um tiro no peito dele. Oh, caralho, que merda! Que merda, muchacho! Ei, mira, tudo está bem, tu vai ficar bem. Eu saco, obviamente, o celular e chamo o 911, o 91190. Eu disse, cara, eu disse, velho, cara, eles não iam me deixar ficar. Quem fez isso em tu, senhor? São eles, velho, são eles. Qual é o nome do advogado? Qual é o advogado? Eu nunca vi aquele cara na minha vida. O quê? Que merda, somos tão burros, que burritos somos. Oh, que burritos somos. Oh, que merda, senhor. Imagina um mexicano, emocionado. E aí? Ele apagou, ele já era. Morreu? Você ficou lá no meio da rua com um cara morto. Você tem alguma coisa no bolso, cara? É, ele tem alguma coisa, no bolso não só? Nada. A roupa dele tá indicando alguma, tem alguma marca, alguma coisa específica? Não, só uma roupa qualquer? Só um tiro. Caralho. O tiro é tipo de... É bom, tá tiro, né? Não forense, sei. Cara. É bom, então eu chamo a polícia forense pra vir e a polícia e os reforços e... Tá. A ambulância chega, leva o cara, vocês voltam todos pra delegacia. Bom, eu volto pro departamento de polícia de busão na maior derrota possível. Como é que foi o caminho do busão, Daniel? Explica, eu gostaria que você explicasse em detalhes como foi isso. Ruim. Apenas. Foi péssimo. Ok, vocês voltam pro departamento de polícia de Feliz Deserto. O delegado Vargas tá esperando você chegar. Lógico. Mac Murro, seu filho da puta! Eu falei pra você não inventar história com a porra do ladrão de galinha. Agora você me traz um cara morto? É, não fui eu que matei Mas o cara. Mas que porra, viu? É, olha aqui, senhor Vargas. Eu não matei o cara. E a fita é o seguinte. Você quer que eu resolva caso? Me dê caso. Se me der um caso, uma porra de um ladrão de frango, eu estou resolvendo a porra do caso do ladrão de frango, que acabou de virar uma porra de um homicídio. Então, você tem a paciência, deixa eu fazer meu negócio. Você é um filho da paciência. Você é um filho da puta mesmo, Mac Murro. Te dá um caso? Caso é o caralho, eu te dei uma porra de um apartamento fedido, você me voltou com um cara morto, mas virou que um porra, caso. Viu? Não foda-se, eu acendo um cigarro e vou beber uísque no canto e ignoro. Escuta aqui, Mac Murro. Não, eu mostro o dedo mesmo. Eu tenho um trabalho pra você. E você vai ter que fazer direito se você quiser ser levado a sério nessa porra dessa delegacia. Tem uma mulher desaparecida. O detetive Del Rey já está de olho no caso. Eu preciso que você preencha a papelada. Se você não conseguir fazer essa porra direito, você vai pro olho da rua, Mac Murro. Maldito Del Rey. Del Rey. Tá, eu totalmente deixo de prestar atenção no cara, volto pro Rico e falo: é, cara, temos um homicídio nas nossas mãos. No! Meu senhor, senhor McMurro e Tucharango, o que aconteceu com Tucharango? Foi pro saco, cara. Que merda, senhor. Que merda. Que merda. Bom, tem câmeras no departamento de polícia, né? Tem. Tá. Alguém deve ter filmado esse advogado, tá ligado? Deve ter pego a cara desse cara de algum jeito, tá ligado? Em algum lugar. A gente precisa ver se bate com o sistema de reconhecimento facial. É. O Raul não ligou ainda, né? O Raul ainda não ligou. Filho do mal, puta. Você olha na sua sala, tem um cara sentado lá dentro. Na minha sala? É, um velho. Tá, pô, tá. Eu volto pra minha sala e pergunto: o que eu posso fazer pro senhor? É o prefeito. Puta que eu pariu. O que eu posso fazer pro senhor, senhor prefeito? Essa aqui é a sua sala? É. Mas que pocilga, hein? Que pocilga. Já fui mais bem tratado nessa delegacia. É, pois é. É você que vai cuidar da papelada? Qual papelada? Da moça desaparecida? Mas que porra, seu filho da puta, é a minha mulher! Sim, sou eu que vou cuidar da papelada. Eu sento do outro lado da mesa e inclino pra trás e olho pro prefeito. Sim. Sem nenhum papel? Hã? Sem nenhum papel? Não, estou ouvindo ele falando, cara, vou cuidar da papelada, tá ligado? Eu já falei, caralho, eu já falei com o Del Rey. Ele que é o advogado de verdade. Advogado. Ele que é o detetive de verdade nessa porra. Me falaram que você vai só escrever essas merdas, dessas porra, desses desaparecimentos, mas que caralho, hein, você não consegue fazer nada certo, seu chefe falou mesmo que você era um imbecil. É, mas ninguém me passou porra nenhuma pra fazer. Eu não sei papelado, eu estou preenchendo papelada. Ok, o que você precisa que ele fale? O prefeito? É... Sei lá, o Del Rey já investigou a porra toda, não investigou? É, mas você precisa de redigir os dados da mulher desaparecida. Tá, beleza. Qual que é o nome da sua esposa, senhor prefeito? Ingrid. Ingrid do quê? Ingrid Prefeita. É um nome muito rico, muito rico. Rico, vai arrumar sua mesa ali, que suas coisas estão numa caixa no canto. Ah, claro, claro, claro. Rico tira vagarosamente um pônei de prata e põe no canto da mesa. Caceta. Tá, eu volto pro máquina de escrever / computador. Tá, quantos anos tinha sua esposa? 23. Ah, tá comendo, hein? Caralho, chefia, tá bem, hein? Que falta de respeito, seus vagabundos. Eu dou um high five no Rico. Isso aí, cara. 23, tá. Cor de cabelo? Ela é loira. Cor dos olhos? Verdes. Tem por volta de quanto de altura? 1,68. Tá. A última vez que ela foi vista, ela tava vestindo o quê? Eu lá sei. Mas que coisa de viado reparar em roupa de mulher, seu filho da puta. Muchacho, não precisa falar como isso. Está bem, prefeito. Está tudo bem, prefeito. São outros tempos, prefeito. Os tempos são outros. Não é esta coisa de machismo, mas, prefeito. Seu prefeito, onde ela tava? Onde você viu ela pela última vez? Ela tava em casa, ela saiu pra beber com as amigas. Você sabe aonde que ela foi beber com as amigas? No Boteco do Cacto. Boteco do Cacto. Quem são as amigas eu dela? Me gusta los cactos. Você conhece as amigas dela? Ah, eu já vi, mas eu não lembro o nome dessas vagabundas. Tá, e você conhece o Boteco do Cacto? Conheço, é caro pra caralho. E esse é o último lugar que ela foi antes de sumir? Isso, ela não voltou pra casa. Ela foi de carro, ela foi de carona? Ela foi de táxi. De táxi, tá. E quando é que ela sumiu? Ué, ela saiu ontem à noite e não voltou mais, caralho. Foi ontem à noite, entende? Tá. Bom, então pode voltar a fazer suas coisas de prefeito, seu prefeito. E a gente vai lidar com essa merda. Eu acho bom. O prefeito levanta e vaza. Senhor, temos que ir ao Cactus. É, nós precisamos ir pro Cactus e nós precisamos ir pro mercado de frangos. Sim. Porque esse caso do frango ainda me cheira esquisito. Tá bom, aparentemente a prioridade agora é a porra da esposa do prefeito. Né? Você não tem carro, Del Rey? Del Rey não, seu rico. Rico? Não tenho, senhor. Tenho que pagar minhas dívidas de estudantes da faculdade. Não posso comprar um coche. Que merda, então a gente vai de táxi. Temos que ir de táxi, senhor. Tá, pesquisa no sistema o endereço do bar Cacto. Ok, só estou chamando um táxi pelo app. Por um app muito bom, senhor. 99 táxis. 99 táxi. E daí a gente aproveita e inclusive pega o endereço dos mercados, essas porra, pra gente ver depois. Claro, boa. E nesse momento do jogo abriria um minimapa assim. Ó. Sim, sim. Clique onde você quer. Antes de ir, era bom a gente dar uma olhada em reconhecimento facial, essas porra do advogado. Na verdade, na delegacia lá, eu tô resolvendo isso quando eu... Não, a gente resolve isso primeiro, a gente vai fazer as paradas. Então, porque eu vou falar com quem que eu falo sobre isso, hein? Senhor McMurro, com quem falou sobre o reconhecimento facial? Você que falou com o Rodney. Oh, Rodney, muito bom, vou falar com o senhor Rodney. Excuse-me, senhor Rodney, senhor... Enquanto ele vai falar com o Rodney, eu vou acabando as papeladas lá, que precisa acabar do bagulho. Senhor Rodney, senhor, precisamos ver as fitas da segurança da delegacia. Fita de segurança? Sim, porque temos uma pessoa, um suspeito de assassinato, que entrou aqui ontem e precisamos ver se lo conhecemos ou no sistema de reconhecimento facial, senhor. Mas fica do lado da sala de interrogatório, mas que caralho, velho? Você é novo aqui, por acaso? Ah, sim, senhor. Sou um novato. Acabei de sair da academia... Eu sou apenas o parceiro do senhor McMurro que me enviou acá. Beleza, ele nem tá te ouvindo mais, ele só tá resmungando o filho da puta várias vezes. Bom, eu tô colando na sala de interrogação. Do lado da sala de interrogação. Eu volto pra sala de interrogação. Não, é do lado da sala de interrogação? De interrogatório? Não era do lado da sala? É, o negócio fica tipo... Atrás do interrogatório. Vou lá atrás do espelho. E aí tem uma câmerazinha lá? Tem tipo uma pilha de fitas e o computador onde que guarda o. Então aí eu entro no sistema e boto pra procurar ontem na hora, viu? Quando o advogado tá entrando. Já estamos no dia seguinte? Não, é hoje. A gente tá no mesmo dia. É verdade. Então eu boto pra ver o advogado umas horas antes. Ok, você assiste as fitas. Tipo, ele não vira a cara pra câmera nenhuma vez. Ele sabia? Ele sabia. Ele estava por dentro, cara. Ele estava por dentro. Mas e câmeras, tipo, no resto do prédio? No resto do prédio ele, tipo, tem, mas fica em outro rolê. Bom, a gente tem que ver isso depois. Bom, acabo minhas merdas de papelada. Entrego a merda de papelada pra quem tiver que entregar a merda da papelada. A gente anotou a placa do táxi? Não deu tempo. Puta, que bosta, hein? Você vai entregar as papeladas pro Vargas. Ele tá junto com, tipo, várias outras coisas. Tem uma foto da mina do prefeito. Gente, é uma linda mulher. Gente, o Raoni desenhou uma mina muito engraçada. Ela era Palmer. Agora que eu vi. Ela era Palmer. A mãozinha do que? A mãozinha tá foda, cara. Cara, isso é a capa do podcast. Nossa, que maravilhoso. O delegado Vargas fala com você. Mas que porra, hein, McMurro? Finalmente você fez uma porra certa, mas que caralho, seu inútil. Uhum. Escuta aqui, você queria casa, não queria? Uhum. Olha isso aqui, então. Vai ver, você gosta. Teve outra denúncia de casa fedida. Por que você não vai dar uma olhada, hein? Onde? Seu fedido. Toma aqui, ó. Ele te dá o endereço de uma nova casa fedida. Beleza, eu pego a casa fedida e eu saio do escritório dele. Sem antes dar um peido, ele sai do escritório. Você fecha a porta? Eu fecho a porta. Tá, você ouve ele lá atrás falando... Filha da puta! Daí eu vou encontrar o Rico. Falei, Rico, chamou aquele táxi? Sim, senhor. Temos mais um caso de casa fedida, cara. Oh, não, senhor, caralho. É uma merda. É muito mal. Aí, o que você acha? A gente deve ir pro mercado primeiro ou pra casa... Vamos pra casa fedida primeiro, né? Sim, na casa fedida. É. Bom, vamos lá então. Bom, vocês pegam o táxi, tipo, você dá o endereço pro taxista e ele fala, tipo, mas puta que pariu, hein? Puta que pariu o quê, caralho? Longe pra caralho, velho. A gente tá te pagando pra ir pra lá, leva a gente pra essa merda. Isso é foda, velho. Caralho, tamo te dando dinheiro e você ainda reclama, caceta. Vai, anda. Vocês vão afastando cada vez mais do centro da cidade e entrando numas perifa louca. Uhum. Tipo, depois que vocês passam das perifas... É perto da perifa que o cara foi assassinado? Não, é o, outra perifa. Outro lugar. Outra quebrada. Outro lado da cidade. Tá. As casas vão ficando cada vez mais distantes e elas começam a ficar muito feias. Tipo, parece que tá tudo abandonado ali, tá ligado? Um bairro inteiro zoado. Uhum. Ele te deixa, ele para o táxi e fala pra vocês descerem. É, tipo, senhor, cara... Estamos no lugar certo, senhor? Eu não vou lá, não. Esse lugar é perigoso. Vocês vão ficar aqui mesmo. Eu não vou mais, não. Então, quão longe é de onde a gente está pro lugar que a gente precisa ir, caralho? Não, por ali, velho. Sei lá. Esse lugar é esse. Ó, eu não quero saber disso, não. Ó, pode descer. Bom, tá bom. Então a gente desce do carro. É muito malo isto. Mas... Não, não, não me gusta. É, Rico. Es muy malo. Eu acendo outro cigarro, dou outro gole de whisky e falo, bom, vamos aí. Senhor, penso que antes de adentrar o prédio, penso que é uma boa ideia de usar minha sonda anal. Aí que vai, se você quer. E aí, o que eu tô vendo? A sua sonda anal é completamente inconclusiva. Em volta é tudo tipo, muito bad. Vazio, tem umas pessoas andando muito, tipo, uma assim. Eu dou uma boa olhada no lugar, analiso as pessoas ao redor, as casas, tipo... Todo mundo muito pobre e desesperançoso. Tá. Não pobre de ó, pobrezinhos trabalhadores, eles parecem mortos, sabe? Tá. Tá todo tipo, mundo cracudos, muito, assim? É, essa vibe. Como se eles tivessem desistido de viver. Tá, e o lugar onde a gente precisa ir... É longe de onde a gente tá? Você não sabe, mas o cara falou que é só continuar nessa rua. Tá, beleza. Então a gente segue a rua. Eu vou, tipo, olhando um papelzinho ocasionalmente pra ver se o endereço bate, alguma coisa assim. Todas as casas parecem, tipo, abandonadas faz muito tempo. Tem um monte de mato seco crescendo, umas tábuas caídas, um bagulho zoado. Tem algum cheiro semelhante ao cheiro do apartamento por aí? Não. Tá. Mas vocês chegam na casa onde tá o endereço. Tá. Eu dou uma olhada na casa, como é que é a fachada da casa? Ela é tipo uma casa de madeira, era pra ser branca, mas ela tá meio toda carcomida, a tinta tá toda craquelada, umas tábuas tão caindo, umas telhas tão no chão quebrada e tem uma soleira antes de chegar na porta. Tá. É, senhoras, la crise é muito mal. La crise é muito mal, Rico. Ah, agora é sua vez, bate na porta aí, vamos ver o que tá pegando. Oh, me vês? Sim, quer. Ah, muito bem, ok. Hora de perder o cabaço. Atenção, é a polícia. Não, fala, só baixa na porta, cara. Ah, ok. Toc, toc, toc, toc. Ninguém atende, mas você começa a sentir um cheiro meio sinistro mesmo. Senhor, é, senhor... Tomate... Oh, usa aquele teu bagulho no cu. Oh, claro, pensava que isso é algo do cu, pero pensava que era algo do cu do senhor, pero compreendo, vou usar minha sonda anal. Ok, minha sonda... que eu estou vendo. Você só sente alguma coisa sinistra, como se tivesse alguma coisa ruim no chão. Senhor, no sinto alguma casa, algo sinistro, sinto algo ruim no chão. Tá. Senhor, é uma merda. Então não já sei pego. Que é. Eu já pego e aro minha 38 e dou uns murros na porta para ver se alguém atende. Ninguém atende. Nada. Aliás, tipo, é como se tivesse no parece que não tem nenhuma pessoa viva por quarteirões. Eu dou a volta então na casa. Eu vou dar a volta na casa pra ver se tem outra entrada. Tá, tem uma porta lá atrás. Então eu bato nessa porta. Nada. Nada também? Tem alguma coisa de especial nessa porta? Ela é mais fácil do que a outra, igual a outra? De abrir assim? Não, é só outra porta. Ela tá, as duas estão meio comidas embaixo. Dá alguma coisa esquisita no quintal, alguma porra do naipe assim? Não tem nada. Nada. Só tiver. Dá pra sentir o cheiro também na parte de trás da casa? Não tanto quanto na frente. Então acho que a gente devia arrombar por aqui. Senhor! Senhor McBurro! Vamos adentrar por este lado. Tá bom, então eu vou lá pra onde o Rico está. Quer fazer as honras e chutar a porta? Claro, graças, senhor. Graças, pero mi brutalidade é uma merda. É uma porta, cara. Ok. Eu tento chutar a porta. Ok, você derruba a porta. Vocês entram, vocês estão na cozinha. Tá, tipo, eu estou com a minha 38 armada já, caso aconteça alguma merda. E a cozinha, como é que é o estado da cozinha? É só uma cozinha de alguma pessoa relapsa, mas que não mora ali faz muito tempo. Não tem nada de suspeito ali na cozinha? Não, tem uns talheres que ficaram largados, mas é como se alguém tivesse se mudado dali faz muito tempo. Tá, e logo depois da cozinha... Logo depois da cozinha você passa por um corredor que tem um quarto e o banheiro do outro lado. Tá. Mas você começa a sentir o cheiro quanto mais você anda pra frente da casa. Tá. Eu dou uma olhadinha no banheiro. O banheiro nada. Não tem nada. A privada tá suja, mas não é como se tivessem largado um monte de merda ali. Tá, né? Só tá meio mijado. Isso aqui. E o quarto? O quarto não tem porra nenhuma. Tem só o estrado de uma cama largado vazio e um armário faltando todas as portas. Eu começo a seguir pelo cheiro, tentando sentir o cheiro. Eu vou atrás do Rico. Vocês chegam na sala da casa. Então, tipo, todas as janelas estão... É uma casa de um andar? Tapadas. É uma casa de um andar só. Tá. Pequenininho. Todas as janelas estão tampadas com tábua e tal. Tem só umas frestas de luz entrando. No chão, vocês veem o cadáver de um cachorro apodrecendo e várias coisas pintadas no chão com sangue. Puta que o pariu! Em volta, tem várias imagens de santo. Oh. Caceta! Em cada ponta do negócio pintado no chão, tem um santo diferente. Caralho, e qual foi isso? Ah, senhor McMurro, um cachorrito, um perrito, olha, mira o perrito, senhor. Eu estou vendo o perrito, cara. Agora, tipo, tem mais alguma coisa na sala? Só fora aí ou só isso? Não, é só um negócio sinistro pintado no chão com sangue. Há quanto tempo faz mais ou menos esse cachorro? Puta, o cachorro tá, tipo, cheio de larvas e moscas. Tá uma cota. E qual que é a diferença entre cada santo, no caso? São santos iguais ou não sabe, mas você não entende de santos. O Rico mas... é mexicano. É verdade, posso usar minha herança cultural racista aqui. No blackface. No black, meu brown face. Brown face. Mas ele acredita em ETs e não em santos. Né? Ele é verdade. Não consegue identificar com isso. Nenhum, tá. Ai, senhor, estou muito macabro. Devemos chamar os reforços? Tem nenhum cheiro semelhante ao cheiro do outro apartamento? É só cheiro de podre. De você podre, não consegue dizer se é familiar, mas não tem nada de frango por perto. Tá, eu dou uma cutucada assim com um revólver para ver se tem alguma coisa embaixo, talvez, do cachorro. Tem um papel embaixo do cachorro. Ele tá meio sujo de sangue também. Caralho. Então eu dou uma tiradinha com a ponta do dedo, assim, no papel pra ver qual que é. O papel tá escrito com giz de cera. 365 menos 1 igual a 364. Porra, peraí. São matemáticas bem... Peraí, como é que é? 365 menos 1. 365 menos 1. Igual a 364. Só isso que tá escrito? Só isso que tá escrito. Caceta. Essa é a única coisa que tem no chão ali fora, essa porra toda. É. Tá. Tem o Santos, o negócio pintado em sangue. Dá uma coisa embaixo do Santos, talvez? Nada. Não. Eu olho pra cima no teto, logo em cima do bagulho, tem alguma coisa? Nada. Nada também? Só lâmpada queimada. Caralho. Nossa, que merda, mano. Isso é estranho. Tô chamando a polícia, tio. Qual que é a sua... sagacidade? Minha sagacidade é 14. Ok, você vê um cara, tipo, um vulto atrás do lado de fora da casa, olhando pela janela, assim, entre as frestas. Senhor McMurro, tem um muchacho lá. Um muchachito. Eu dou uma olhada, tipo, só de canto de olho, assim, só pra não fazer muito alarde. Ele tá lá parado. É, ele tá meio tipo, bem no canto da janela, assim, olhando. Então eu faço um sinal com a cabeça, assim, eu vou me retirando devagar, assim, sem fazer que o cara note, assim. Enquanto ele fica meio que observando de quina ali de olho. É, eu faço de conta que eu tô fuçando o cachorro só pra não. Só pro cara não suspeitar, tá ligado? Okay. E aí eu saio e eu tento sair pela porta. Ele tá na parte de trás da casa ou na parte da frente? Ele tá na parte. Na sala da frente. Vocês estão todos na sala da frente. Ele tá, tipo, tem a entrada da casa, ele tá do lado direito. Quando você tá Entendi. De frente pra casa. Então eu saio pela porta de trás, porque foi pra onde a gente entrou, e dou a volta na casa e tento e dou uma olhada pra tentar surpreender ele. Ok, a sua sagacidade é quanto mesmo? Minha sagacidade é 14, tio. O bagulho é louco. É mexicano, velho. Mexicano inteligente, maluco. Você chega totalmente, totalmente silencioso, circulando a casa, e você vê, tem um cara, tipo, de calça de moletom, um tenão e um boné verde escondido olhando pela janela. Tenta neutralizar ele, cara. É, eu vou tentando neutralizá-lo. Qual que é a sua brutalidade? Puta, é uma boa ideia. É verdade. É verdade. Minha brutalidade é uma merda, minha brutalidade, cara. Então o que você faz? Tá, faz o seguinte, fica esperando lá. Não, eu posso ter um. Eu posso sacar uma arma, mano. É verdade, fala parado aí. Feliz deserto DP. Exatamente. FDDP. Então é isso que eu faço, saco minha arma e parado, senhor! Parado, parado, ele percebe agora! Você sai correndo. Corre atrás dele, você é mó rápido, cara. É verdade, eu sou veloz. E tipo, quando eu ouço o alarde lá fora, eu já pego e chuto a porta pra sair pela frente, pra não ter que dar a volta do caralho. Beleza, ele tá correndo, tipo, pra longe da. Porque ele tava do lado direito da porta, ele corre pro outro lado, pra longe de onde você abriu, entendeu? Tá, beleza. Você. Quem tá correndo atrás dele? Ah, ele que é rápido, sou gordo. Eu tento correr atrás o máximo possível, mas só pra acompanhar ele. Mas, tipo, ele que vai ter que fazer o legwork todo. Beleza, qual que é a sua coordenação? 15. Você não consegue alcançar ele. Filho de uma puta! Puta que pariu. Tipo, o Danimas vai tentar pegar ele? Ah, posso tentar, cara. Nossa, vai ser vergonhoso. Qual que é a sua coordenação? 5? 5. Nossa, você tá fudido. É, os dois perdem o cara de vista. Ele sai correndo, tipo, pra longe, virando numa esquina e desaparece. Caralho. Senhor, que merda. Será que a gente tenta seguir o caminho que ele foi? Ele virou numa esquina ali, X. É, ele virou tipo, numa próxima esquina, sabe? Pro lado que ele tava correndo. Bom, sigo até lá pra ver o que tem naquela esquina ali. Dá pra ver alguma coisa. Chegando lá, tipo, o sumiu, cara, né? Desapareceu, já era. Mas no chão tem dois pinos de coca meio verde, igual você achou. Caralho, no outro roubo. Pam, pam, pam. Drogas! Falei, filho de uma puta. Daí eu pego os dois pinos e boto no meu. Malditos drogados! No meu saco de evidências que eu chamo de bolso. Beleza, os caras da perícia chegaram, o Raul veio com ele. Raul? Raul, como vas, Raul? E aí, Raul, tem alguma surpresa pra mim hoje? Surpresa, cara, é o mesmo dia ainda. Eu falei que eu tô ocupado. Filho de uma puta, Raul, você é lerdo, hein, mano? Porra, velho. Eles entram na casa e, tipo, eles estão tirando foto do rolê no chão e tal. Uhum. Bom, eu chego pro Raul e falo assim, ó, a gente tava seguindo um suspeito agora e ele dropou isso aqui. Eu dou mais dois pinos de coca verde pra ele. Beleza. Dá uma olhada nisso aqui, que eu acho que isso aqui é uma peça fundamental nesse caso. O Raul vira pra você. Você foi na Bienal esse ano, cara? Não, Raul, eu não fui na Bienal esse ano. Por isso que você é uma merda no seu trabalho, viu, MacMurro? Mas que porra, viu? É por isso que todo mundo fala mal de você. É, la Bienal, senhor Raul, que hablas de la Bienal? Me gusta muito las artes, todas as artes. Então você devia saber quando você entrou aqui, né, caralho? Tem uma porra dessa igualzinho na Bienal. Uma porra? Que porra, uma senhor? Uma porra dessa, tipo, desenhada no chão? Uma porra de um cachorro morto, velho. Oh, que merda, como senhor? Assim? É igualzinho, é um bagulho embaixo do cachorro, é diferente, mas... É a mesma porra, é um cachorro morto, um negócio pintado no chão embaixo e tem vários cocôs de cachorro em cada ponta. Malditos artistas. E era, cara, o que essa obra? Sei lá, velho. A gente nem sabe se só largaram um cachorro morto ou se é arte mesmo. É a porra da Bienal, velho. Bom ponto. Monta aí o apprenticeship pra Bienal. Cara, então acho que a gente... Tá rolando ainda, Raul? Tá. Sei lá. Acho que sim. Muito bom. Eu adoro sua disposição, Raul. Você é um cara fantástico, Raul. Bom, Raul, lida com essa merda aí. Se tiver alguma surpresa pra mim, me dá um ligão. E... Dá um ligão, cara. Dá um ligão e foda-se vocês. Tem alguma coisa pra fuçar na casa ou era só aqueles cômodos mesmo? Cozinha, não, banheiro, quarto, sala. Será que é muito trampo demais a gente, tipo, dar um rolê pela vizinhança e ver se fazer pergunta, bate nas portas e pergunta se conhecia quem morava lá? É que é muito vago, né, cara? Um brother de calça de moletom e boné verde. É, mas às vezes é bom saber se não, tipo, vai ser que tem algum vizinho. É, pode ser. É, vamos perguntar pro vizinho daquela casa que tá o cachorro morto aí, tá ligado? Exatamente. Não. Isso. Então, beleza. Vamos dar uma fuçada na casa, primeiro no vizinho da direita dessa casa. Vai, e aí? Você bate na porta, não tem... Ninguém responde. Ninguém responde? Então vai pra outra. É, então vamos pra outra casa. Pro outro lado? É, à esquerda. Dessa casa. Tá bem? Ninguém responde? Não. Que merda. Que pariu. E as casas da frente? As casas da frente... Uma também não dá nada... A outra também não dá nada. E a terceira, você consegue ouvir alguma coisa lá dentro. Que barulho que é? Você não sabe, é só um barulho. Mas... Dou mais uma outra batida aí. Ei, é departamento de polícia, viemos fazer umas perguntas. Nada, mas o barulho parou. Merda. Deu tempo de dar uma olhada pela janela, pela fresta de alguma coisa. Tá tudo escuro, você vê que tem uma pessoa ali no chão. No chão? É. Tipo, jogada e tal. É, tipo, no chão, meio encolhido, assim. Entendi. Mas você não vê a cara dela, você não sabe se é homem ou mulher, né? Então, bota na porta de novo e fala, ei, cara, eu consegui ver você, eu sei que você tá aí dentro. Senhor, ninguém... não sei se isso é muito apropriado. Ninguém responde. Ninguém responde. Quer dar a volta na casa? Ver se... Ah, não sei, senhor. Isto não me cheira bem. Cara, nada disso cheira bem desde o começo do caso, cara. Será que vale a pena a gente perguntar pra essa pessoa? Ah, não sei se essa pessoa vai saber muito bem, não, viu? Sinceramente. É, mas é uma pessoa pra perguntar, não. O que a gente vai fazer? Arrombar? Chutar a porta. Você vai falar com a gente, porra. Filho da puta. Ah, tá bom, eu toco a campainha só uma última vez, só pra, né, desencargo de consciência. A campainha não funciona. Então eu bato na porta uma última vez só pro desencargo de consciência. Nada. Fala, eu acho que é uma boa. O senhor poderia ameaçar. É foda. Eu tenho que lembrar de falar com um mexicano, portunhol, porco. O senhor poderia ameaçá-los em vez de falar que tem ter uma arma e vai matá-los todos? Eu sou polícia, cara. Eles podem pegar e me denunciar e tudo mais. É verdade. Não é muito esperto isso. Disse que vamos. Não sei como eles fazem isso no México, mas aqui. Senhor, é muito racista isto. Muito racista. Senhor, quero dizer que podemos fazer é dizer que vamos abrir a porta porque esta é uma situação muito suspeita. Tá. E dissemos que se não lo abre em 5 segundos, vamos atirar na porta e abrir com a força. Então eu dou mais 3 murros na porta e falo, ei, se você não abrir a porta em 5 segundos, eu vou chutar essa merda. Nada. A gente chuta essa merda? Let's kick some shit. Ok, pra variar, eu chuto a porta. Vou fazer uma contagem das portas que eu chuto, tá ligado? Faz na sua ficha aqui, ó. Eu chutei 4 até agora, né? 4 portas já? Sim, foram 4. Caralho, meu. Outras portas. Tá, chutamos a porta. Tá, lá dentro tem tipo um cara todo sujo e meio barbudo e descuidado no chão. Tá. Ele tá tipo só... Então eu chego pra ele e agacho na frente dele e falo, ei, cara. Ele nem responde, ele tá tipo fora deste mundo. Ah, senhor, está bem? Ele, a pupila dele está dilatada, como é que tá? Tá, mas o olho dele nem abre direito. Eu tento dar uma olhada tipo em volta dele para ver se tem pino de alguma coisa vazia. Do lado dele tem só um pipe. Um pipe? É. Um pipe? Mas nenhum pino. Eu pego o pipe e cheira. Dou uma cheiradinha para ver qual que é. Tem um cheiro... O policial velho, ele vai se reconhecer o que é. Tem um cheiro familiar. Tem cheiro de cracudos. De cracudos? É, só mais um craqueiro. É só mais um craqueiro, cara. Então, eu boto o pai lá do lado dele e falo, boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Nós, a gente... Vambora, tá ligado? Vamos vazar, cara. Não. Esquece esse muchacho, Eu pego e boto a porta de volta no lugar, tá ligado? Dá um murrinho. Dá um murrinho e já era. E pra onde vocês vão agora? Tá, a gente tem o Boteco do Cacto, tem a Bienal. Cara, e tem os mercados. Eu tô interessado nessa Laura Palmer aqui. Vamos Vocês querem o Boteco do Cacto? Senhor, é uma chica muito bonita. Hermosa. É muito hermosa. Você não fala sua própria língua, caralho. Uma chica muito hermosa. Uma chica muito hermosa. Penso que não é uma boa ideia de ir a... Tá bom, vamos investigar o cactus. Vamos pro Boteco do Cacto. Então, chama no seu computador de bolsa aí. Ah, claro, vou ligar. Seus jovens. Vou chamar na 99 táxi. 99. E aí, chamamos o táxi. Cadê o táxi? Cadê essa merda? Vocês entraram no táxi. E, Boteco do Cacto, por favor. O senhor tem dinheiro pra ir pra lá? Sim, claro. É bom que tem, rapaz. Oi? É bom que tem, rapaz. Você tá me ameaçando? Eu sou um tira, filho de uma puta. Me leva até o boteco. Beleza. Beleza, vocês chegam no Boteco do Cacto. São tipo o fim do dia ainda, eles não abriram, tá ligado? É um puta lugar gigante. Tem horários, assim, uma coisa na porta, uma coisa de... Não, mas tem uns caras entrando com tipo umas garrafas e umas caixas de copo, então. Tá. Ah, vamos lá falar com os caras, né? Em cima tá vamos escrito hablar? Boteco do Cacto. Drinks Gourmet. Vamos hablar com o senhor. Putz grila, malditos jovens e seus gourmets. Vou trocar uma ideia com o pessoal, então. É um fenômeno conhecido como a gourmetização, senhor. Infelizmente. Você é muito, muito mal. Muito malo, Rico. Muito malo. Muito malo. Então, a gente entra no Boteco do Cacto. Uhum. Dá uma olhada por dentro, como é que é o ambiente. É um lugar magnífico. Tudo brilha, tem milhões de taças, sofazinhos, mesas muito elegantes. E a iluminação foi feita por um especialista muito bom em iluminação. É um lindo lugar, muito especial. É, na minha época, botecos não tinha essas coisas. Eu chamo a primeira pessoa que eu vejo e pergunto, pô, quem é o chefe do lugar? Quem manda no lugar? O senhor Ramírez ainda não chegou. Com quem que eu posso falar nesse meio tempo? Bom, não comigo, cara. E daí ela vai embora. Filho de uma puta. Filho da puta, será que a gente volta aí mais tarde? Quais são os horários de funcionamento? Tem isso escrito em algum lugar? Não. Não. Um cara de gravata borboleta vermelha aparece na porta. Quem é o cara? Eu olho pra ele. Vocês querem comigo? Você é Ramírez? Sim, senhor Ramírez, pra você. Senhor Ramírez, temos umas perguntas. Somos do Departamento de Polícia de Feliz Deserto. Escuta aqui, as minhas licenças estão em ordem, hein, rapaz. Não tem nada a ver com suas licenças, senhor. Não é porque eu sou gourmet que eu sou ruim, ok? Ninguém respeita a minha culinária, a minha mixologia. Eu estou de saco cheio. Segura a consciência pesada, senhor Ramírez. Só temos umas perguntas sobre alguma outra coisa. Se a gente puder trocar uma ideia, 5 minutinhos com você... Venham para a minha sala. Tá certo, a gente segue ele até a sala. Não é a sala dele, ele leva vocês para a ala VIP. Tá, a gente segue camarote ele. Do... Pro Camaras. Camaras. Boteco do Cacto. Yes. Tá, a gente segue ele até o camarote, whatever. Oh, senhores, tu tienes um clube muito bonito. Muito belo, muito hermoso el club. A gente não está aqui para elogiar ele, Rico, a gente está aqui para fazer perguntas. Ah, claro, senhor, tenho esta menina, ela é a novia del presidente, del prefeito, a esposa del prefeito, ela estava aqui la última noite, temos que ver sus, queria saber se ela, quando, el momento que ela chegou aqui. Senhor Ramírez, lance o seguinte: ontem a esposa do prefeito, a senhora Isabela Prefeita, colou pra cá e depois disso ela sumiu. Você chegou a vela ontem? Tá senhora Isabela é uma cliente preferencial aqui do nosso Boteco do Cacto. Ela tava com alguém suspeito, fora as amigas dela. Você não, viu com que não, ela podia ela estar? Tava bem de boas ali, aqui no, na ala VIP. Ela não tava com mais ninguém fora as amigas? Não, não. Só ela e as amigas mesmo. Eu dou uma olhada pra você, dou um sinal com a cabeça, eu levanto e vou dar uma averiguada em volta da área VIP, porque... Eu dou um sim com a cabeça e falo, vai. E aí, secretamente, eu dou uma apertada no meu cu pra acionar a minha sonda anal aqui. Nada. Beleza. Só. Bom, eu tô dando. E aí, eu quero ver se dou uma olhada pra ver se encontro algum sinal de briga, alguma coisa quebrada, alguma coisa estranha na área VIP. Não, tá tudo limpo e brilhante. E seu Ramirez, ela. Quando ela saiu, ela foi embora de táxi? Ela foi embora com alguém? O senhor sabe dizer? Ela sempre vai embora com o motorista do senhor prefeito, né? Sempre com o motorista do senhor prefeito. E ontem foi a mesma coisa, ela foi embora com o motorista. Olha, rapaz, eu não fico vigiando essa mulher. Eu tenho mais o que fazer. Senhor Ramirez, a esposa... desse estabelecimento. Senhor Ramirez, a esposa gostosona do prefeito sumiu ontem à noite. A gente precisa saber onde ela tá. Escuta aqui, eu ela não sumi pode, com ela ninguém. Pode... Eu te disse tudo que eu sei, ok? A mulher veio, encheu a cara e foi embora. Foi embora com o motorista? Eu não sei, rapaz. Eu tava aqui dentro, não lá fora. Alguém... Então precisamos ver as câmeras. Sem... Alguém que trabalha aqui viu isso? Valete, alguma coisa, né? Sim. Ah, eles podem ter visto, eles estão lá fora. Ok, vamos conversar com ele. Muito obrigado, senhor Ramirez. De nada, seus porcos. Me levanto e, antes de sair da área VIP, dou um peido. Boa, cara. E sigo adiante. Exatamente, muito bem. Daqueles, todos aqueles burritos que eu trouxe de manhã de presente. Mistura de burritos e whisky também. Vou lá fora então procurar um valete pra trocar uma ideia. Beleza, tem uns caras lá, tipo, coçando o saco e falando de futebol do lado de fora, do Boteco do Cacto. Ok, chego perto dele. E caras, vocês trabalham aqui, não é? Uhum. Vocês viram a esposa do senhor prefeito ontem? Eu não sei. Cara, as lances é o seguinte, a esposa do senhor prefeito sumiu e ela pode estar morta, estuprada ou morta e estuprada. Escuta aqui, eu não fiz nada, hein, rapaz. Eu não quero saber se você fez alguma coisa, eu quero saber com quem que ela foi. Nesse momento, às vezes uns tapas, cara, na cara, ajudam. Calma aí, já estamos chegando lá. Tá, beleza. Eu quero saber se ela foi embora com alguém ou se ela foi embora com o motorista dela. Eu não lembro direito, talvez se... Se pudesse refrescar a minha memória e ele faz um sinalzinho de díndios pra você. Díndios! Muito bem, muito bem, senhor McMurro, o senhor ganha mais do que o Joe, eu sou apenas um estudante. Por não usar os díndios e opto por usar o meu charme irlandês e falo, cara, somos homens trabalhadores aqui, eu preciso só que você me ajude a fazer meu trabalho pra eu poder, sabe, proteger essa cidade. Imagine se fosse sua filha. Imagine se fosse sua filha, cara. Se fosse sua mãe, você não ficaria preocupado? O senhor prefeito está preocupado, a mãe dela está preocupada. Ela foi embora com o motorista, sim. Com motorista? É, com motorista, pô, já falei. Ok. Que horas, pergunta, que horas... Pergunta você, que horas. É, que horas o senhor, É que me charme, Ricardo, não é muito bueno. Me charme. Senhor, que horas foi isto? Ela estava bem, ela estava embriagada, como se sucedeu? Sucediu. Ninguém sai sóbrio daqui, né, rapaz? Mas era umas... Eu ouvi falar um clube. Um clube muito bueno. Um clube. Um clube muito bueno. Era umas 4:30, eu acho. Eu não sei, né? Mas por aí. Ok. Muito obrigado, senhor Valete. Deixa eu pensar. Bom, que horas são? Eu dou uma olhada no relógio pra ver que horas são. São umas 7:15. Tá, a gente precisa achar um jeito de conversar com esse motorista. É, né? A gente não tem o contato do prefeito, né? Não. Mas alguém na delegacia pode ter. Tá, eu ligo pro... Del Rey! Eu ligo pra ele. Você não tem o contato do Del Rey também, ele é muito secreto. Eu odeio ele tanto que eu não... Não, liga pro Vargas. Eu ligo pro Vargas. Alô? Vargas? Que é, McMurro? Onde é que você tá, hein, caralho? Eu preciso do contato do senhor prefeito. Do prefeito? É, do senhor prefeito. Pra que você quer falar com o prefeito, porra? Pra perguntar pra ele onde que está o motorista dele. Pra que você quer saber do motorista? Porque a esposa dele foi vista pela última vez com o motorista dele. Mas que porra você tá fazendo, McMurro? Ah, meu Deus. Então, você vai me passar... Você tá investigando a mulher do prefeito? Você vai me passar o telefone... Seu filho da puta, você acha que eu vou deixar a mulher do prefeito na desligo, sua mão? Eu desligo o telefone. Mano, foda-se isso. Foda-se. Eu faço um som de peido com a boca e desligo o telefone. Ok, Vargas é um bosta, ele não vai ajudar. Que merda, senhor. Que merda, Rico. Muito malo. Muito malo, Rico, muito malo. Tá, deixa eu pensar. A gente pode colar na prefeitura e falar com o prefeito direto também, né? É bom, isso é verdade. Vai que ele fala com a gente. Desde a gente fala com o secretário e pede, sei lá, o prefeito. Tá, então beleza, vamos chamar o... Chama o táxi. É, táxi... Táxi. Mas bem que já tá no meio da cidade, a gente pode pegar um busão, tá ligado? Tá bom, mas nós somos homens honestos. A gente pega uma bomba até a prefeitura. Pegamos uma bomba até a prefeitura, então. Chegando lá na prefeitura, a gente pede pra falar com o prefeito, fala que o prefeito tá esperando a gente. Tem uma mulher na recepção, ela fala. Tá, eu chego pra mulher e falo: ei, boneca, somos o departamento de polícia de Feliz Deserto. A gente gostaria de falar com o senhor prefeito. Estamos em busca de informações sobre o desaparecimento de sua esposa. Vocês também? Quê? O prefeito está ocupado. O quê? Ele está ocupado demais para poder ajudar a gente a achar a esposa dele? Eu pensei que ele estava fazendo isso. Ele está lá dentro com o senhor Del Rey. Del Rey! Ah, senhor McMurro, tem algum problema com o senhor Del Rey? É uma longa história, Rico, fica de boa. A sala okay. do prefeito abre, o Del Rey sai de lá. Ele é lindo, um lindo queixo, uns olhos carismáticos. Ele usa um Ray-Ban verde claro e o cabelo pra trás. Ele verde claro? É. Filho de uma puta. Ele tem a camisa meio aberta, assim, com o peitoral de fora. Ele usa um terno branco. Eu dou tipo uma olhada cerrada nele, tipo, Del Rey. Ele passa por vocês e fala: e aí, McMurro, achou alguma casa fedida hoje? Achei, Del Rey, por sinal sua mãe estava lá dentro, aquela porca. Boa, McMurro, boa, continue assim. Eu viro de costas e dou um peido e ando pro Rico. Eu vou pro Rico. Cara, você é um velho muito pedorreiro, hein, cara? Eu sou, cara, é o meu jeito de mostrar desgosto. É o velho escatológico. É o meu jeito de mostrar desgosto pras pessoas, tá ligado? Peido de whisky. Beleza, o Del Rey vaza rindo de você. Filho da puta. Vamos correr pro prefeito. Senhor prefeito. Senhor prefeito. Temos que hablar com o senhor. Eu deixo o Rico fazer isso. Mas que porra vocês estão fazendo aqui, hein? É uma pergunta aí, tá muito rápida. Necessitamos hablar com o motorista de sua esposa. Motorista? O que vocês estão fazendo, caralho? Senhor prefeito, a sua esposa foi vista pela última vez ontem à noite no Boteco Cacto com o motorista. Mas vocês não estão investigando essa porra. Quem está investigando isso é o Del Rey. Bom, claramente o Del Rey não está resolvendo o problema. E o que é que vocês dois, pegadores de ladrão de galinha, vão fazer, hein? Trazer sua esposa de volta. Escuta aqui, eu não quero vocês fedidos perto da minha esposa. Tira eles daqui. Ramírez. Não, senhor, não. Já tem um cara que chama Ramírez. Ramírez? Tira ele daqui, Juanito. O segurança dele para na frente do prefeito. Eu tenho uma boa. O segurança certamente conhece o motorista, então se chama Juanito. Eu posso usar é verdade. A latinidade para tentar conversar. Então vamos se deixar ser levados pelo segurança para fora. E exato. Pro Rico poder usar o charme mexicano dele. Não. Okay. Tudo... Vai. Latinidade dele pra trocar uma ideia. Segurança bota vocês pra fora e fecha a porta. Você não tentou falar com ele? Ah, senhor. Ele só vai embora. Merda. Bom, tudo bem, temos frangos pra resolver pelo menos. Bom, temos a Bienal e temos mercados. Vamos na Bienal, senhor? Gostaria de ver um pouco de arte. Vamos. Arta? Arta. Bom, a gente pega a bomba. E vamos pra Bienal. Vamos pra Bienal agora. Vamos de bike, né, cara? Que de bike, mano? Eu sou gordo, alcoólatra e fumante. Vou de bike. Você é louco? Não dá pra bikear e beber ao mesmo tempo, exato, né, cara? Não dá de bike. Beleza, vamos pra Bienal. Beleza, você chega na Bienal, tem uma puta de uma fila pra fora da Bienal. Um monte de hippies e hipsters vagabundos, várias pessoas com lenço palestino e Ray-Ban colorido querendo entrar. Eu dou uma olhada na placa pra ver a exposição de quem que era. São 700 nomes, porque são várias pessoas. Do lado de fora não tem nada, né? De cachorro morto, não, nada de bizarro. Só, tá, então... só lá dentro. Tá, então eu vou seguindo a fila, tipo... né? Furando a fila, indo pra frente. É, mostra essa bosta. É, então, exatamente. Tipo, daí eu chego lá na frente, na pessoa que tá na porta, e falo: é, somos do departamento de polícia de Deserto Feliz. E estamos aqui. Feliz Deserto. Feliz Deserto. Estamos aqui pra fazer uma. Deserto Feliz. É engraçado como é outro nome. É, Deserto Feliz fica uma fase de Super Mario, tá ligado? Tipo, e estamos aqui pra fazer uma investigação. Pô, pode entrar, velho. Ok, daí a gente entra. E vamos direto pra exposição do cachorro. É, a gente vai procurar a exposição do cachorro. E aí? Tá, vocês andam por lá, tem tipo um carro cortado no meio, uns quadros de mulher com porra na cara. Ah, não compreendo, senhor, como pôr não dizer que isto é arte. Esses malditos jovens, eles não têm mais dignidade. Sim, senhor, não compreendo, pero gosto muito de todas as artes, pero esto não faz sentido. La porra na cara de la muchacha, não acho uma boa ideia. É, Rico, que nem você diz, é muito malo. Muito malo, senhor. Você começa a sentir um fedor de algum lugar. É um fedor semelhante ao fedor do cachorro da casa? É, cheiro de bosta. Cheiro de bosta, puta que pariu. Tá, a gente vai seguindo o cheiro de bosta. Tá, vocês chegam num lugar, tem um monte de gente olhando com nojo e medindo os passos em volta de um negócio onde que é, tipo, muito igual o da casa. Tipo, eu olho assim pro bicho, é idêntico o bagulho. Temos mais imagens, yes! Caralho. É um outro símbolo sinistro pintado... Ei, com... isso não é uma bússola viking? Vai saber. É um bagulho todo feito de bosta de cachorro espalhada... Ele tem 8 pontas. Em cada ponta tem um cocô de cachorro enroladinho. Tá, eu olho e eu procuro pra ver se o artista tá por perto. Não. Não tá. Eu procuro o nome do artista. Qual que é o nome do artista perto da placa? O nome do artista é... E.P. Hodgington. E.P. Hodgington. É. Eu olho pra, em volta das pessoas e eu tento procurar a pessoa mais, com a cara de mais entendido ali. Vamos, eu procure o que mais faz, que entende de arte. É, o que parece que faz Senac ali. Tem um cara de cabelo grisalho penteado pra trás, um óculos de aro grosso preto e uma camisa com um e-sharp no ombro. Nossa, perfeito. Ele tá assistindo, olhando a obra com um grande interesse e braços cruzados. Qual que é o nome do cara, não? E.P. Hodgington. A gente precisa anotar essas coisas, cara. Senhor, o que compreende de E.P. Hodgington, este artista? O que acha desse artista? Um grande gênio, sem dúvida. Ele... E o que essa obra representa, sabe me dizer? Bom, claramente representa a escatologia da sociedade vista pelos olhos do melhor amigo do homem, que sem dúvida é o superego dentro da sua mente. Ok, muito legal. E o que é essa mandala embaixo, você sabe me dizer? Bom, com certeza são as antenas da civilização midiática. Senhor, penso que necessitamos fazer uma pesquisa e procurar em los arquivos de la policía se não encontramos este símbolo como este para saber se há uma relação com algo maior. Você tem razão, Rico. Tá, o nome do cara é E.P. Robinson. Tem mais alguma informação sobre ele no local? É Hodgington. Hodgington. Não, Hodgington. Sobre ele, nenhuma. Nenhuma? Não. Alguma pessoa relacionada a ele ali, talvez? Não, tem as pessoas que trabalham na Bienal. Não. Podemos perguntar com as pessoas. Eu chego pro primeiro funcionário da Bienal e pergunto: ei, você sabe se o senhor Hodgington vai aparecer por aí hoje? Essa foi boa, pô. Okay. Engraçado. Por quê? Porque rires, muchacho, o que acha? Vocês estão falando sério? Sim, moleque, responde. Pô, vocês são novos aqui, hein, cara. Vocês estão por fora, meu. Apenas abre, muchacho, senão eu vou espancá-lo. Pô, esse cara é um mistério, velho. Ninguém sabe quem ele é, ninguém nunca viu. Ai, ai, ai, isso é muito malo, isso é muito malo, senhor McMurro. Mais alguma coisa sobre Baby Roger, então, que você pode me dizer, mano da Bienal? Pô, ninguém tá ligado de verdade. Falam que ele nem existe, falam que são vários caras. Um coletivo de EP Hodgintons. Vai saber, né, meu? Eu saco meu celular e procuro no Google pelo nome dele pra ver se tem coisas parecidas. Como que assim, eu vejo? Coisas parecidas? Coisas parecidas, as coisas, aliás, pra ver, tipo, a biografia dele, assim, de obras, assim. Wikipédia do EP Hodgintons. Isso, eu entro na página da Wikipedia. Exato. A Wikipedia do EP Hodgintons fala que ele nasceu em 6 de novembro de 42. Ele não morreu ainda. E todas as outras coisas são inconclusíveis. Eles falam que ele veio da Birmânia, mas ninguém confirma, ninguém tem uma foto dele, ninguém sabe se a idade dele é de verdade. Ei, pesquisa nesse bagulhinho seu se tem alguma coisa sobre esse desenho. Ah, claro que eu vou procurar no Google imagens parecidas. Que tem um algoritmo do Google que procura tudo isso, senhor. É mágico. Muito malo, Rico, muito malo. E o que você procura? Eu faço tipo um Google Imagens Google dessa imagens. Mandala. Da mandala? Da mandala, eu tiro foto do cachorro. Uhum. E aí eu mando, boto no Google Imagens pra ver se ele acha imagens parecidas. Tipo, ele só acha várias fotos da Bjork. Bjork. Me gusta muito a Bjork. Ah, ok, senhor. Temos que chamá-lo... Não, chama de forense na Bienal. Recolhe essa porra aqui. Rico, procura por bússola viking no seu computadorzinho de bolso. Ah, ok. Eu procurei por bússola viking. Ok. Você acha, tipo, vários sites com símbolos vikings. E daí tem vários picos sinistros. Um deles é um desse, que são só, tipo, 8 raios com vários riscos e tal, e umas pontas que parecem um tridente. O que eles querem dizer? É, tipo, um negócio genérico qualquer, tipo, um escudo viking da sorte. Uhum. Certo. Senhor, isso é muito estranho, muito estranho. Eu mando uma mensagem pro Raul perguntando se ele já conseguiu alguma coisa. O Raul responde que não. Eu mando uma mensagem, vai a merda, Raul. E um sorrisinho. Caralho, hein, Raul. Caralho, hein, Raul. Cara, é difícil, hein. Tá, ok, temos claramente... A gente tem que descobrir se fizeram autópsia no cara que morreu. Porra, não. Eu quero descobrir o que cada uma dessas bostas representam, cara. Tem alguma representação, alguma explicação do Wikipedia que cada uma dessas pontas representa? No Wikipedia, não. Não, nada. Nas internets não tem nada. Nada. Tá. Então, ele tem outras obras parecidas com essa? Não. Todas as obras dele são alguma coisa bizarra, mas, tipo, elas meio que... São, tipo, qualquer coisa, sabe? Tem, ele já tipo, deu alguma entrevista? Um cachorro feito de sabão, tem uma mulher de ponta cabeça. Nenhuma parece ter um padrão. Entendi. E ele já deu alguma entrevista? Já. E o que, que ele fala na entrevista? De alguma coisa interessante sobre a obra dele em geral? Não, ele só fala umas coisas genéricas de artista. Entendi. Merda, malditos artistas. Filho da puta, não é? Viu esses caras, velho? Então, né? Bom, acho que a gente deveria ir pra DP e procurar no registro alguma coisa sobre ele, algum local, alguma localização relacionada a EP Roddington ou algo do gênero. Tá. Então foda-se essa merda, saber não, a gente vaza, pega a bomba de volta pra DP. Qual que é a sua sagacidade mesmo? Minha sagacidade é 14. Passando pela obra pra ir embora, você vê que tem, tipo, uma pontinha branca debaixo de um dos cocôs. Uma pontinha, senhor, branca. Em los cocôs. Tipo, uma ponta de um papel embaixo. Faz o seguinte, eu fico de cortininha na sua frente enquanto você desce e pega o pontinha branca. Sim, eu vou fingir que vou amarrar meus sapatos. Boa. Okay. Eu fico na frente dele pra ninguém vir encher o saco. E eu me agacho pra fingir que eu tô amarrando os meus sapatos. Beleza. E tento puxar o papelzinho com muita descrição. Uhum. Você puxa um papel escrito Momo. Momo? É. Com giz de cera. O que estava escrito no outro papel? 365 menos 1 igual a 364. Tipo, dias do ano. Deixa eu anotar isso no meu caderno de anotações aqui. Momo. Isso. Dá uma procurada na internet. É, eu jogo na internet Momo, o que aparece? Você acha um cachorro. Você acha vários posts, cachorros famosos do Instagram. E esse é um deles. É. Fuça os posts aí, fuça as fotos. Eu tô fuçando essas fotos. Que belo perro. É um belo perrito. Que raça de cachorro é esse? Eu não lembro. Porra, inventa um aí. Ele é parecido com o cachorro que tá morto? O cachorro que tá ali? Ah. Tipo, o cachorro que tava morto era muito um vira-lata peludão, feio e escuro. Tá, e esse é tipo um poodle branquinho tosado. Tá, e não tem mais nenhum. E o outro que morreu, que a gente viu morto, na casa, escorraçado também. Era outro vira-lata também? Outro vira-lata também? O outro, os dois cachorros são vira-latas? O da casa. O da casa era um vira-lata, não? O da casa. Isso que eu falei. E o da Bienal. E o da Bienal é tipo um poodle branquinho tosado. E o Momo? O Momo é tipo um... O Momo é esse aqui. É, mas que fofo. Ah, é um... Como é o nome desse? É um pastor de Shetland. É. Não faço ideia. Eu acho que é isso. É. Ah, que bonitinho esse Momo, cara. Ele tem uma... Eu me derreto diante das fotos de Momo. Eu te abraço e eu faço... Oh! Ele tá com a cabeça viradinha, como se ele estivesse confuso. Ah, que lindo. Enfim, tem alguma informação sobre o dono de Momo? Tem que é um cara. Que cara? Ninguém importante, só tipo tio Zé, ele mora em outro país. Entendi. Momo não é da cidade de Deserto Feliz. Não. Feliz Deserto. Feliz Deserto. Feliz Deserto. Feliz Deserto. Certo. Bom, então beleza. Então vamos seguir pra DP, então. Dar uma pesquisada. Beleza. Quando vocês chegam na delegacia, os caras estão, tipo, em polvorosa. Tá todo mundo frenético, muito louco, ensandecido. Colo e pergunto, o que tá acontecendo, caras? Cara, você não sabe? Não. O cachorro que vocês trouxeram daquela casa... Sim. Tem uma mão dentro dele. Uma mão? Cliffhanger.